94 Oeste FM. Ouvindo baixinho, só sei te amar. Devagarinho, dizendo baixinho, só sei te amar. horas e 5 minutos. Oeste FM. De lado eu atravesso outro estado, pensando como dizer que minha vida sem você é nada. Por você amada, faço o que quiser. Que minha vida sem você é nada. Por você amada, faço o que quiser. Vamos fazer tudo que a gente quer. Vamos fazer tudo que der vontade. Porque o hoje tá perto da gente. Amanhã é uma saudade. Vamos fazer tudo que a gente quer. Vamos fazer tudo que der vontade. Porque o hoje tá perto da gente. E o amanhã é uma saudade. Vamos fazer tudo que a gente quer. Vamos fazer tudo que der vontade. Porque o hoje tá perto da gente. Saudade. Vamos fazer tudo que a gente quer. Vamos fazer tudo que der vontade. Porque o hoje tá perto da gente. E o amanhã é uma saudade. Onde está? Deixe-me andar ao seu lado. Não importa o desconhecido. Nessa infinita estrada, não impeça. Oeste FM, Oeste FM, o meu amor. Boa noite pra você. Agora na Oeste FM, são pontualmente 20 horas. 94 Oeste FM. Terça e quarta é dia de feira no Mercado Avenida. Banana caturra por R$1,99 o quilo. Maçã, laranja ou melão, R$3,99. Pêssego, R$6,49 o quilo. Leite Aurora, R$3,29. Mercado Avenida, prazer em economizar. Pra viver tranquilo, de bem com a vida, conte com a Líder Farma. Mamães de plantão, começou mais uma semana da fralda na Farmácia Bem-Estar. As melhores ofertas em produtos para o seu bebê até o dia 31 de outubro. Fralda Pampers Comfort Sec por R$39,59. Fralda Hugs Pacotão, apenas R$59,90. Além de fraldas da Fágio, queima de estoque, só R$19,90. Essa você não pode perder. Vem pra Farmácia Bem-Estar. Aqui você encontra os melhores produtos para o seu bebê. Acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro de nossas ofertas. Líder Farmácia.